Já o café Robusta registrou uma queda de 0,61%. Com isso, o valor do produto hoje está sendo de R$ 758,08. Vamos falar do indicador do milho, que registra uma alta considerável de 2,22%, custando hoje R$ 71,32 a saca de 60 quilos. Enquanto isso, a carcaça suína especial registrou uma queda de 1,04%. O quilo do produto está custando R$ 10,43 na média. Enquanto isso, o indicador do suíno vivo permanece estável nos estados de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, custando R$ 7,47, R$ 6,57 e R$ 6,46, respectivamente. Baixa somente no estado de Santa Catarina, de 0,15%, custando R$ 6,50. Alta em São Paulo, de 0,28%, com o produto custando R$ 7,14 nas primeiras horas do dia. Vamos falar do boi gordo. O produto tem registrado uma alta de 0,66% nas primeiras horas do dia, custando R$ 254,31. Enquanto isto, na média móvel dos cinco últimos indicadores, queda de 0,05%, com o produto custando R$ 252,35. Por outro lado, o frango congelado tem uma queda de 0,81%. E o produto tem custado hoje, negociado em São Paulo, São José do Rio Preto e descalvado, a R$ 7,38. O frango resfriado teve uma queda um pouco menor, de 0,67%, custando R$ 7,45. Também na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e descalvado. Os valores são do CPE, podem variar ao longo do dia ou dependendo da região do país. Papel e caneta na mão. É hora do resultado dos principais jogos da loteria. A gente começa com a Time Mania. Concurso de número 2034 realizado na noite de ontem. As dezenas sorteadas foram 08, 13, 25, 26, 54, 61 e 68. Time do coração, Londrina, no Paraná. Ninguém acertou 7 dezenas. Prêmio acumulado, portanto, em R$ 7 milhões para o sorteio de amanhã. 4 apostas ontem fizeram 6 acertos. Vão receber R$ 26.672,62. 128 apostadores fizeram 5 acertos. Vão embolsar cada um R$ 1.190,74. Da Time Mania, direto para a Quina. Concurso de número 6.332. As dezenas sorteadas, 11, 19, 27, 64 e 77. Uma aposta acertou 5 números e vai levar R$ 23.808.765,21. 149 apostadores fizeram 4 acertos, vão receber cada um R$ 7.458,73. 13.216 apostadores fizeram 3 acertos. Cada um vai levar R$ 80,08. O próximo sorteio da loteria acontece hoje e o prêmio já é de R$ 700 mil. Da Quina para Loto Fácil. Concurso de número 2.995. As dezenas sorteadas 01, 02, 03, 04, 06, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 4 apostadores acertaram 15 números. Vão levar o prêmio de R$ 1.182.894,47. 348 apostas acertaram 14 números. O prêmio de cada uma será de R$ 1.801,35. R$ 1.700.000 é o prêmio reservado para Loto Fácil na loteria no sorteio de hoje. Mega Sena para a gente fechar o momento loteria aqui no JVN. Concurso de número 2671, o primeiro sorteio depois da Mega da Virada. Dezenas sorteadas ontem. 16, 19, 43, 53, 57 e 58. Com essa sequência de números, ninguém acertou 6 números. Prêmio acumulou 6 milhões e meio de reais para o sorteio que vai acontecer amanhã. 16 apostas ontem fizeram 5 acertos, vão receber cada uma R$ 98.282,79. 1.481 apostadores fizeram 4 acertos. Cada um vai levar R$ 1.516,85 da loteria. Lembrando que as apostas podem ser feitas diretamente nas agências lotéricas, credenciadas pela Caixa e também pela internet. Esportes. Destaques do esporte hoje é a Copinha, acontecendo a Copa São Paulo de Futebol, que teve grandes resultados importantes ontem. O Aster Itaquá venceu Santo André pelo placar de 1 a 0, Vitória 1, Picos 0, Esfera 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Comercial Tietê 1 e Vinhema também 1. Desportivo Brasil 2, Capivariano 0, Atlético Guaratinguetá 1, Bragantino 2, Taubaté 2, Inter de Limeira 2, Goiás 1, Madureira 2, Esporte 1, Cruzeiro de Alagoas 0, Ibraxina 2, CSA 1, América Mineiro 2, Capital do Distrito Federal 2, Santa Cruz 2, Rio Branco do Acre 0, América do Rio Grande do Norte 0, Fast Clube também 0. Placar também de 0 a 0 entre Bahia e Joinville. Cuiabá encaixapou Patriotas 4 a 0. Oeste 3, União ABC 0. União Suzano 0, Portuguesa 5. Cruzeiro 1, Capital do Tocantins 0. SKA Brasil 1, Floresta 2. Palmeiras 7 para cima do Queimadense. Água Santa 4, Nova Venécia 0. União Mogi 1, Nova Mutu 3. Atlético Mineiro 5, Timon do Maranhão 0, Santos 2, Remo 1. Girando com a notícia, os últimos destaques do Jornal Virou Notícia. O Ministério da Educação publicou novas estimativas de receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, para o exercício de 2024. A previsão da receita total do fundo é de 287 bilhões e 400 milhões de reais, um aumento de 7,3% em relação à última estimativa de 2023, conforme a portaria interministerial. Com as celebrações de 8 de janeiro organizadas em Brasília, o presidente Lula teria pedido a lideranças do partido PT e dos partidos aliados que também organizassem mobilizações regionais na data. As informações são da CNN. Ao canal, o interlocutor do presidente disse que o objetivo é expandir as manifestações pelo país para que a militância fora de Brasília possa também participar do ato. As vendas de veículos automotores em todo o país cresceram 12,02% em 2023, na comparação com 2022, revelou o balanço da Federação Nacional das Distribuições de Veículos Automotores, a FenaBrave. No ano passado, foram emplacados 4.104.108.041 unidades, contra 3.667.325 em 2022. E assim, fechamos mais uma edição do JVN. Muito obrigado a você que nos acompanhou, obrigado pela sua confiança. Voltaremos na segunda-feira, trazendo todos os principais destaques do Brasil e do mundo para você e para a nossa comunidade. Você ouviu o Jornal Virou Notícias. A informação com credibilidade, só aqui na sua rádio. Planet FM. Feliz Ano Novo! Hora certa! 12:19. Começa agora na sua rádio 120 minutos. 120 minutos bombando as melhores do mundo da música. Aumente o volume, já está no ar. 120 minutos. 5 de janeiro de 2024, uma sexta-feira, música boa não falta na programação da nossa rádio. Já viemos numa programação top líder em audiência e prosseguimos a partir de agora com as melhores músicas do mundo bombando nos 120 minutos. Bora começar? Eu sou o Jonathan Marques, muito prazer, e canta pra abrir esse programa Xande Harmonia com João Gomes, Revoadinha. Acreditar, ouviu conversa dos outros e nem me deixou falar. Cadê a nossa reboladinha? Você dando reboladinha e a gente sem ligar pra nada. Cadê? Você prometeu que era só minha, fica ouvindo fofoquinha. Para, mas João, bebezinha, olha só, vem ficar comigo. Eu te dou xodó. Bebezinha, na moral, o amor que eu sinto é fora do normal. Ô, bebezinha, olha só, vem ficar comigo. Eu te dou xodó. Bebezinha, na moral, o amor que eu sinto é fora do normal. Acreditar, ouviu conversa dos outros e nem me deixou falar. Cadê a nossa revoadinha? Você dando reboladinha e a gente sem ligar pra nada. Cadê? Seu problema eu quero só minha, fica ouvindo fofoquinha. Para você, vem ficar comigo. Eu te dou xodó. Bebezinha, na moral, o amor que eu sinto é fora do normal. Bebezinha, olha só, vem ficar comigo. Eu te dou xodó. Bebezinha, na moral, o amor que sinto é fora do normal. Nossa reboadinha, você dando reboladinha. Tá. Cadê a nossa reboladinha? Prometeu que era só minha. Para 120 minutos, executando só as melhores. I can't. Duas horas tocando só as melhores. Você chega assim, devagarinho. Quando acorda, lembrar de mim, lembrar de mim. Essa noite não vai ter fim, não vai ter fim. Quero ficar com você até tarde. A gente pode acender a cidade. Luzes neon na varanda. Eu e você já chega de saudade. Ninguém nunca vai saber, garoto. Música exclusiva? Então se liga nos 120 minutos. A chuva cai lá na serra. É sinal que o verde vai voltar. Eu sinto o cheiro da terra. Vindo pelo ar, em nevoada os passarinhos em busca de abrigo, os animais, as vacas de leite no curral, poeira, já não tem mais. A previsão é de chuva boa, ouço o cantar do sapo na milho, sol. chuva cai lá na serra. É sinal que o verde vai voltar. Chitãozinho e Chororó, eles que estão de volta, né, com o Projeto Amigos, esse projeto tão lindo lá dos anos 90. Música Chuva, Bruno Martini, Clara Valverde, Tom Jobim e também Baby Rexha com o David Guetta. Fique ligado! Daqui a pouco tem mais 120 minutos. Você que está construindo ou vai construir ou reformar, temos uma informação para você. Procure agora mesmo o Depósito Serrano. Cobrimos qualquer oferta da região, em blocos, telhas, treliças, areia e muito mais. E ainda, a entrega é aí na sua obra. Fale agora mesmo com Vitorino do Caminhão, nos fones 999-88-2287, 999-94-5467. Falar com Elcina ou 38 45 10 25. Também fazemos fretes em geral. Estamos localizados na Rua João Batista, número 11, na Serra do Anastácio. Depósito Serrano, ajudando você a construir os seus sonhos. Novo ano, novas oportunidades. E no Ditália Supermercados, as ofertas continuam. Arroz Codil 5 quilos, R$28,90. Leite condensado Piracanjuba 395 gramas, R$4,39. Leite em pó Nutril 400 gramas, R$13,89. Apresentado Pif Paf, R$16,90. Espumante Celebrate 600ml, R$8,99. Sabão em pó Brilhante 1,6 kg, R$16,99. Desinfetante Batuta 2 litros, R$5,99. Cerveja Estela 600ml, R$8,69. Papel higiênico personal leve 12, pague 11, R$17,89. Amaciante Tufi 3 litros, R$8,99. Venha pro Ditália, vem! Venha para o Ditália Supermercados e aproveite nossas promoções! Venha pro Ditália, vem! Hora certa! 12 horas e 33 minutos. Voltamos a apresentar 120 minutos. É sucesso na sua sexta-feira, início de final de semana com música boa. É sério, Banda Encantos. Banda Encantos. Eu vou fazer tudo para te convencer. O que eu sinto por você é sério. É sério. Eu vou sair cedo hoje do trabalho, me preparar pra noite te encontrar. Tem 24 horas que a gente se viu, pra mim já faz muito tempo. Leve amor que a paixão eu bebo, mesmo que demore por você eu espero. Mas venha correndo que a noite é uma criança, eu tenho tanta pressa. Estar em seus braços e poder te amar, e cada segundo aproveitar. Eu não vou deixar que nada atrapalhe. Hoje à noite é uma criança. Eu vou fazer tudo para te convencer. O que sinto por você é sério. É sério. É sério. Eu vou fazer tudo para te convencer. Sinto por você, sério. E pra cantar comigo, Lara Ingrid, a nova embaixadora da Encantos. Eu vou sair cedo hoje do trabalho, me prepara pra noite te encontrar. 24 horas que a gente se viu, pra mim já faz muito tempo. Leve amor que a paixão eu levo, mesmo que demore por você eu espero. Mas venha correndo que a noite é uma. Tenho tanta pressa. Está em seus braços e poder te amar, e cada segundo aproveitar. Eu não vou deixar que nada atrapalhe. Hoje à noite nós dois. Eu vou fazer tudo para te convencer. E o que eu sinto por você é sério. É sério. É sério. O que eu sinto por você é sério, é sério. é sério. Obrigada, Marcelo, pelo convite. É Lari Ingrid e Banda Encantos. Músicas mais cobiçadas do Brasil desfilam nos 120 minutos. Quem diz que eu quero te ver de novo? Quem diz que eu quero te dar meu calor? Suar meu corpo no teu corpo? Quem diz que as fofocas direitinho? Eu sei que as paredes têm ouvido. Esse burburinho que tá rolando, é verdade, você sabe disso. Eu quero. Eu quero mesmo te dar o meu amor. pra você. Quem diz que eu quero te ver de novo? Quem diz que eu quero te dar meu calor? Suar meu corpo no teu corpo. Quem diz que fofoca direitinho? Eu sei que as paredes têm ouvidos. Esse povo tá rolando. É verdade, você sabe disso. Sucesso, você ouve aqui. 120 minutos. Dona de mim. Você tem que entender que foi lindo enquanto durou. Enquanto durou, sim, existiu amor. Mas agora que vocês não falem mal dela outra vez, se ela não lava, se ela não passa e nem cozinha, e daí? Tá tudo bem assim. Não quero dona de casa, quero dona de mim. Você arrumava a cama, mas não me dava carinho e atenção. De faxina ela não manja, mas cuida bem do meu coração. Eu fiz de tudo, tudo, tudo pra não chegarmos ao fim. Mas você foi mais dona de casa que dona de mim. Você tem que entender que foi lindo enquanto durou, sim, existe amor. Mas agora que vocês não fale mal dela outra vez, se ela não lava, se ela não passa e nem cozinha, e daí? Tá tudo bem assim, não quero dona de casa, quero dona de mim. Você arrumava a cama, mas não me dava carinho e atenção. De faxina ela não manja, mas cuida bem do meu coração. Eu fiz de tudo, tudo, tudo pra não chegarmos ao fim. Mas você foi mais dona de casa que dona de mim. Você arrumava a cama, mas não me dava carinho e atenção. Faxina ela não manja, mas cuida bem do meu coração. Eu fiz de tudo, tudo, tudo pra não chegarmos ao fim. Mas você foi mais dona de casa que dona de mim. Eu fiz de tudo, tudo, tudo pra não chegarmos ao fim. Mas você foi mais dona de casa que dona de mim. De mim, os sertanejos Guilherme Benuto pra você, curtindo essa sexta-feira, ligado na nossa rádio. Eu quero mesmo, Darlan e Kelly Ray Jepsen, Anything Be With You. Não desligue o seu rádio, daqui a pouco tem mais 120 minutos. Na hora de abastecer o seu veículo, o lugar certo é o Posto São Cristóvão, o combustível mais barato da região, oferecendo aos nossos clientes mais qualidade e agilidade na hora de abastecer o seu veículo. No Posto São Cristóvão, você encontra a melhor equipe de frentistas que executam um trabalho rápido e eficiente. Posto São Cristóvão, o pioneiro da cidade. Rua Santa Cruz, 11, saída para Ninheira, no centro de Berizal. A Casa do Campo, agroveterinária, espaço feito pra melhor lhe atender. Variedade, produtos de qualidade, pro homem do campo é o lugar certo, venha ver. Pros animais tem tudo, venha conferir, andei muito por aí, agora aprendi. Que aqui em Berizal já tem o meu lugar. Casa do Campo, agroveterinária, pros animais tem tudo, venha conferir, andei muito por aí, agora aprendi. Que aqui em Berizal já tem o meu lugar. Casa do Campo, agroveterinária. Casa do Campo, agroveterinária. O endereço certo do homem do campo. Telefones 38992550129 ou 38998269889. Direção Dr. Wellington, médico veterinário. Novidade? A Drogaria Unifarma está renovando todo o seu estoque de medicamentos. Agora você encontra toda a linha de medicamentos de marca genérico e similar, além de perfumaria, cosméticos e diversos. O medicamento que você precisa estará sempre disponível para você. Somos orgulhosos de ser berizalense. Teleremédios, Zap 38 999 92 7069. O seu médico receitou? Traga sua receita para a Drogaria Unifarma. Breve também com papelaria e presentes. Drogaria Unifarma. Novidade, preços baixos é aqui. A playlist mais top do rádio. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Aqui tem lançamentos o tempo todo. Cê tá cruzando a fronteira. Sua playlist em um só lugar. Sinistro nós bebe, já faz um estrago, vem! Imagina a gente milionário. A sua rádio do seu jeito. O sucesso está de volta no seu rádio. 120 minutos. Vamos que vamos, levando mais sucesso aí pra você numa boa. Breno e Caio César com o Pedrinho, a cachorrada. MC Pedrinho. Não tinha love, só tinha vapor. Ninguém podia entrar com o coração no jogo. No edredom, xadrez é xeque-mate no seu corpo. Ai meu Deus, olha a balança e não para. Na cama ela tem a pegada. Ela bebe e já quer vir. Deixa a maquiagem de roxo na minha pele. Ela bebe e já quer vir. Deixa a maquiagem de roxo na minha pele. A malandra brotou querendo cachorrada. Morde. Balança essa raba. Oh, que horror. diretamente com as melhores músicas. Ando por la city, con la vibra en alta. Sabes que estoy aquí, por eso me llamas. Estoy con tu karma, dice que te ama. Que mejor descanses, que llega mañana. Yo ya estoy en otra, no sé tú. Espero que te vaya bien con tu tóxica en la oscuridad. Y de que preguntas por mí, mejor no puedo estar, baby. Saludos de mis amigas que aún te odian. Uma vez pra mim, ai, ai, Essa boca que só fala mal também já me beijou demais. A cama já foi sua, sabe o endereço. Você quer ser feliz, eu sou o preço. Se quiser voltar, nossa conexão é acima da razão. Só vem de leve, vamos deixar acontecer. E o baile segue. Mas se quiser voar pra outra direção, eu nem quero explicação. Só seja breve, ou tamo junto 10 a 10. Vamos deixar acontecer e o baile segue. Mas se quiser voar pra outra direção, nem quero explicação. Só seja breve ou tamo junto 10 a 10. Você está em sintonia com o programa 120 Minutos. Por causa dessa armadura toda, do suor que sai da sua boca, tem alguém que sabe o que quer e não vai ceder seu coração pra um qualquer. Ela sai pro sol, dança até o sol nascer, dorme com travesseiro e é feliz desse jeito. Ela sabe o que quer pros próximos 50 anos. Não tem pressa pra encontrar seu par de filme americano. Enquanto o amor não vem, ela vai chamando. O que quer pros próximos 50 anos? Não tem pressa pra encontrar seu par de filme americano. Enquanto o amor não vem, ela vai chamando. Até o sol nascer, dorme com travesseiro e é feliz desse jeito. Ela sabe o que quer pros próximos 50 anos. Não tem pressa pra encontrar seu par de filme americano. Enquanto o amor não vem, ela vai chamando. O que quer pros próximos 50 anos? Não tem pressa pra encontrar seu par de filme americano. Enquanto o amor não vem, ela vai chamando. Oh, oh, oh, oh. Ela sabe o que quer pros próximos 50 anos. Não tem pressa pra encontrar seu par de filme americano. Enquanto o amor não vem, ela vai chamando. Hugo Henrique, filé americano, 10 a 10, dica, um trago, Dana Paola. Não desligue o seu rádio. Daqui a pouco tem 120 minutos. Vem abastecer com toda qualidade, segurança e garantia. É só passar no posto. Gasolina, etanol e diesel, todo posto tem. Mas com a qualidade comprovada é só no posto Berizal. No posto Berizal, você tem os melhores lubrificantes e o melhor atendimento da cidade. Aceitamos cartões e créditos e temos o menor preço de combustíveis da região. Também dispomos de pousada com quartos confortáveis e ótimos preços. Praça João Ferreira Souto 08, na saída para Taiobeiras. Posto Berizal. Tudo pra sua comodidade. Drogaria Brito faz sempre o melhor por você. Tudo em medicamentos, perfumaria, aplicações. Tem qualidade, bom preço e atendimento. Drogaria Brito, com você em qualquer momento. Drogaria Brito funciona Drogaria todos os dias das 7 às 22 horas, inclusive aos domingos e feriados. Precisou? Na Brito tem. Pesquisou? Na Brito é mais barato. Faça seu pedido pelo fixo 3845-1766 ou pelo WhatsApp 999-58-8000. Drogaria Brito, com você em qualquer momento. Quem não abre mão de andar bem vestido e economizar de verdade, vem pra Elomax. Aqui você encontra tudo em um só lugar. Moda masculina, feminina, infantil, juvenil, lingeries e uma linha completa de enxoval e decoração para a sua casa. E para você que compra no atacado, temos descontos especiais e muitas variedades. Pensou em comodidade, preço baixo e as melhores condições de pagamento? É na Elomax Atacado e Varejo. Elomax e você, parceria de sucesso. Avenida Amazonas 359, próximo à Caixa Econômica, no centro de Taiobeiras. A energia do verão. Planet FM. Planet FM. Todo mundo ouve. Voltamos a apresentar 120 minutos. Esse é o 120 minutos, só leva música boa, música feliz na sua sexta. Certas coisas, Bruninho e Davi. Parece que mudou de AP, tá fazendo sei lá o quê. Trocou alguns amigos da turma, cortou o cabelo, tá na nuca. Também mudei algumas coisas. Tô menos largado, foquei no trabalho, tô menos na rede e mais sossegado. Esse foi nosso papo, no primeiro encontro depois de largado. Mas o que eu queria te dizer ficou engasgado, sabe o que é? Certas coisas não mudam. Saudade de você, vontade de te ver, poder querer fazer amor. Certas coisas não mudam. Seu cheiro, seu brilho no olho, que deixa o meu sorriso bobo e faz eu te querer de novo. Certas coisas não mudam. Saudade de você, vontade de te ver, morder, querer fazer amor. Certas coisas não mudam. Seu cheiro, seu brilho no olho, que deixa o meu sorriso bobo e faz eu te querer de novo. Pra mim, Davi, tem certas coisas que não mudam, né? Parece que mudou de AP, tá fazendo sei lá o quê. Trocou alguns amigos da turma, cortou o cabelo, tá na nuca. Também mudei algumas coisas. Tô menos largado, foquei no trabalho, tô menos na rede e mais sossegado. Esse foi nosso papo, no primeiro encontro depois de largado. Mas o que eu queria te dizer ficou engasgado. Já sabe, né? Certas coisas não mudam. Saudade de você, vontade de te ver, morder, querer fazer amor. Certas coisas não mudam. Seu cheiro, seu brilho no olho, que deixa o meu sorriso bobo e faz eu te querer de novo. Certas coisas não mudam. Saudade de você, vontade de te ver, morder, querer fazer amor. Certas coisas não mudam. Seu cheiro, seu brilho no olho, que deixa o meu sorriso bobo e faz eu te querer de novo. Que deixa o meu sorriso bobo e faz eu te querer de novo. 120 minutos, 2 horas, só sucessos. Where is guess my mind have lost the nerve. This year flew by without a word. I had a plan to cross the world, but haven't left this island. The stores closed down and opened up. I said I'd do a sober month. I failed but tried and wrote this drunk in overwhelming silence. And I'll see my friends when all this ends, but now until then, I'm holding out for the spring. We can't let winter win. That's why I'm holding out for the spring. Oh, our earth stay within. I'll keep holding out for the spring. Cancelled holidays, the blame gets passed to save a face. The smell of last night's takeaway just tells me I'm a mess. Still watching shows they recommend that don't get good until the end. I could be unwell, but then again, maybe I'm just depressed. And I'll fix my head when all this ends, but now until then, I'm holding out for the spring. We can't let winter win. That's why I'm holding out for the spring. Oh, water, stay within. I'll keep holding out for springtime. Blue skies, frost fades, slowly across my to linger and hold out for spring. We can't let winter win. That's why I'm holding out for spring. Oh, water, stay within. Tocando o que é sucesso pra você ouvir. Brasil. Tecilam no 120 minutos. Nairo, seguindo meu flow, vem Morena, Guilherme Ferri, Spring com Ed Sheeran, fica por aí ligado, já retorno com mais 120 minutos nessa boa sexta-feira, começo de final de semana top. Fique ligado, daqui a pouco tem mais 120 minutos. No centro de nossa cidade, você pode contar sempre com o Mercadinho Berizal, a escolha inteligente para suas compras, sabe por quê? Porque vendemos mais barato, temos mais variedades, melhor atendimento e entregas rápidas em domicílio. Somos a sua opção ideal para compras rápidas e convenientes. Temos açougue, padaria, seção de limpeza, cosméticos frios e muito mais. Praça João Ferreira Souto, Centro, Fone 3845-8101. Problemas com seu veículo? Você precisa de uma oficina que te ofereça confiança, agilidade, qualidade e ótimas condições de pagamentos. A G Autopeças, em Berizal, te oferece tudo isso e muito mais. Peças, serviços de elétrica em geral, pneus, óleo para motor, baterias e também temos peças para bicicletas. Fazemos limpeza de bico, rastreamento e codificação de chaves. G Autopeças. G Autopeças. O seu carro no lugar certo. Na Rua Santa Cruz, 632. Agora com mais espaço. Grandes novidades e variedades de peças e acessórios. Fone 999-55-8794. Genilson agradece a preferência. Planet FM. É verão. Rádio Planet. Yeah. O som do verão. Yeah. Voltamos a apresentar 120 Minutos. Isso mesmo, fica sossegado por aí. Tem mais hit agora, dia 5 de janeiro de 2024, sexta-feira, primeiro final de semana do ano, você curtindo com a gente o rádio, né? Dica, quem perdeu foi você. Que swing, rapaziada. Que isso, Maria, que isso. Pensando bem, que azar, você me abandona. E eu que sonhei com um futuro tão lindo. Vi que você não tava lá, mas peguei tua visão. Pra você foi zero compromisso, até quando Deus já foi de sumiço. Debochado esse tal de destino, olha o malvadão. Se sentindo tão sozinho, eu pensei mais em mim. E pra você agora é não, não, não, não. Não restou 1% de saudade sem mim. Não, não, não, não, vacilão. Quem perdeu foi você. Quem perdeu foi você. Eu te amava e você não conseguiu perceber. Quem perdeu foi você. Você que perdeu, não tem jeito. Quem perdeu foi você. Alguém te perdeu, Luzinho? Me conta. Pensando bem, que azar, você me abandona. E eu que sonhei com um futuro tão lindo. Vi que você não tava lá, mas peguei tua visão. Pra você foi zero compromisso, até quando Deus já foi de sumiço. Debochado esse tal de destino, olha o malvadão. Sentindo tão sozinho, eu pensei mais em mim. E pra você agora é não, não vem. Não restou 1% de saudades em mim. Vacilão, quem perdeu foi você. Quem perdeu foi você. Eu te amava e cê não conseguiu perceber. Quem perdeu foi você. Swinga, swinga, geral. Eu te amava e você não conseguiu perceber. Vixe de bobo não. Quem perdeu foi você. Quem perdeu foi você. Eu te amava e você não conseguiu perceber. Quem perdeu foi você. Mãozinha, mãozinha. Perdeu foi você. Quer ouvir música exclusiva? Então ouça 120 minutos. Sometimes I'm exhausted. Sometimes I feel vulnerable. Say to myself, you're on your own. Sometimes I weep, 'cause I feel so lost, you know. Like I don't know where to go. That's until you, you call my name. You call my name. And I feel strong enough to move a building. You can call a